O senhor vereador fez aqui, na primeira reunião, fez as apreciações que quis, fez os comentários que entendeu, votou e votou contra e fez a respectiva declaração de voto. Foram-lhe dadas as devidas justificações. Hoje insistiu no dito e redito e repetiu para fazer aqui o seu número de exibição política. Vamos passar à frente e vamos aos factos. Esta é a proposta de delegação de competências de novembro de 2017. Onde é que está? Esta é a delegação de competências. Esta é a deliberação com a mesma proposta de delegação de competências, que são exatamente as mesmas competências que estão plasmadas na ata de 25 de outubro de 2021. Exatamente as mesmas, tivemos a conferi-las esta manhã. Manteve-se a delegação de competências no Presidente da Câmara, delegada no anterior mandato no Sr. Presidente da Câmara para despesas superiores a 150 mil euros. O Presidente da Câmara tem competência própria para autorizar despesas até 30 mil contos, assim referido, dada a data do diploma, no transposto para euros 149.639.639.37, alineado número 1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho. Com a aprovação da delegação de competências efetuada na última reunião de Câmara, para o Presidente, para além da sua competência própria, tem competência delegada por esta Câmara Municipal para autorizar despesas até 748.196.85 cêntimos.